Este louvor retrata um pedacinho da minha história. E eu quero compartilhar com cada um de vocês. Escutem. Eu pelos vales caminhei, grandes lutas enfrentei, e pros problemas não achava solução. Mas um dia Jesus Cristo eu aceitei e vida eterna encontrei. Ele me amou e me acreditou, e uma nova vida Ele me deu. E hoje eu posso cantar e o meu canto é de vitória. Jesus Cristo mudou a minha história, apagou o passado e um lindo futuro determinou. Acusadores que no passado viam minha derrota, reconhece que Jesus mudou minha história. Deus Emmanuel, justo e fiel, Deus me fez um campeão do céu. Hey, hey, hey. Eu pelos vales caminhei, grandes lutas enfrentei, e pros problemas não achava solução. Mas um dia Jesus Cristo eu aceitei e vida eterna encontrei. Ele me amou e me acreditou, e uma nova vida Ele me deu. E hoje eu posso cantar e o meu canto é de vitória. Jesus Cristo mudou a minha história, apagou o passado e um lindo futuro determinou. E os acusadores que no passado viram minha derrota, reconhece que Jesus mudou minha história. Deus Emmanuel, justo e fiel, Deus me fez um campeão do céu. Ale Marcos! Somos campeões do céu! A muralha, porque o meu Deus é Deus, zela por ti. Não temas o gigante, porque o meu Deus é Deus e faz cair. Não temas a afronta do inimigo, porque meu Deus contigo está. Ele é o Emmanuel, o Deus justo e fiel, e de perdedor fez um campeão do céu. E hoje eu posso cantar e o meu canto é de vitória. Jesus Cristo mudou a minha história, apagou o passado e um lindo futuro determinou. E os acusadores que no passado viram minha derrota, reconhece que Jesus mudou minha história. Deus Emmanuel, justo e fiel, Deus me fez um campeão do céu.